chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei, sararei sua terra. Os meus olhos estarão abertos abertos, os meus ouvidos atentos à oração. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei, sararei.